trabalhar, Porã, vamos lá. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. Que beleza! 1 da tarde, o Pretinho da Uma vem patrocinado pela Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel é você sempre bem. E os amigos do Pretinho também. Sempre bem. Que beleza. Deixa eu cumprimentar aqui a galera que acorda cedo e acorda toda a Rede Atlântida de manhã bem cedinho. Fala, Mr. P. Fala, boa tarde, tudo bem? Fala, Porã. Tamo aí, cara. Inclusive essa galera não, que acorda cedo. Não, é oi, Porã. Cedo. Oi. Deixa eu dizer um abraço especial, porque eu sei que podem estar nos ouvindo a galera do Soldiers of Jah Army, que olha, estava chegando em Porto Alegre ouvindo Atlântida hoje pela manhã. Que beleza, velho. Baita notícia. Bom, cumprimentei o Pi, o Pô e agora o K. Boa tarde. KG. Que beleza. Tudo bem, KGzinho? Certo, tudo tranquilo. Tudo certo. Fala, Maurício Amaral. Oi, tudo bem? Maurício Amaral é outro que acorda bem cedo também. Mas agora não acorda toda a Rede Atlântida. Não acorda toda a Rede Atlântida. E cumprimentar o prédio. Acorda o prédio inteiro. Acorda o prédio. O vagabundo da turma que acorda meio-dia e meia pra estar aqui à 1 da tarde. Fala, Potter. Queria aproveitar o espaço aqui, Peter. Também mandar um abraço pra todo o pessoal que tá nos ouvindo em Criciúma, em Chapecó. Em bacana, Joinville, Joinville, Florianópolis, Joinville, Santa Maria, Floripa, Passo Fundo, Santa Carazinho. Cruz, e vai embora. Sim, e as bandas locais, né, Padre? Que querem um espaço, que mas música, não consegue, né, Santa Maria. Né, fazer, pessoal que faz música, faz, né? Música, faz música, se diverte com música. Muito não legal. O pessoal que acha Alexandre, que música é trabalho, sabe? Pro Alexandre Marquinhos, Marquinhos. Pro Serginho Moá do Papa. Falcão, Rapa. Armandinho. O Tedido, nenhum de nós. Aí fica triste. Aí a gente não fala dele. Isso aí, Fábio. Sérgio Rojas. Se apresentou Sérgio na terça-feira. Se apresentou. Lindo. E outros menos importantes. Vamos nós aqui com os destaques. Ah, não, peraí, tem que apresentar. Ah, que isso, a estrela móvel do programa. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia da guria do Patrola em HD do Rio Grande do Sul. Esquecendo já. Tô invisível aqui pra ti hoje. Não é, não é. Mulher invisível. Não é, é que é a convivência, né? Sim. Eu chego em casa, tu tá lá. Eu saio de casa, tu tá lá. Eu chego eu aqui, tu tá aqui. Eu não tenho essa mesma impressão, porque a gente quase não se vê em casa. Opa, opa. Aí, pessoal, a gente pode discutir isso depois. Casal tá com problema. A gente pode debater isso depois com calma, tranquilamente. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico. Tá. Fala, Potter. Eu quero me metendo, mas você não discutir aonde, se ela disse, se não estiver em casa. Não, eu falei que a gente não se vê com tanta frequência como ele disse, assim, te ver toda hora em casa, sai de casa, tá em casa, chega em casa, tá em casa, entendeu? É, não é assim, a vida não é fácil, é verdade. O Alexandre tem ficado muito tempo fora de casa, né? Não, na verdade eu fico mais do que ele. Eu sou absolutamente caseiro, por opção. Alexandre é dolar. Abro mão de compromissos para estar em casa com minhas coisinhas, meus filhos e minha mulher. Eu tô sempre com as minhas coisinhas em casa. Também, coisa boa. Tem cara que abre mão de ficar em casa pra ficar com as coisinhas dele na rua. Na rua, é, aí não. Não, não sou eu esse caso. Isso é triste. Quarta-feira, dia 9 de novembro de 2011. Hoje é dia do hoteleiro. Que legal. Parabéns. Ah, é o cara que leva leite nos quartos. Não, essa é a camareira. Hoteleiro não. Mas também acaba sendo, né? Ele manda levar. Vai lá levar leite nos quartos do Potter. Brincadeira, rapaz. Destaques comentados do Clique RBS. Já passaram os dias? Ah, não, eu quero só registrar aqui que eu recebi, em nome de todos nós, que bonitinho, uma homenagem dos alunos da turma 32 do Colégio Cristo Redentor, da professora Anne, por causa do dia do radialista. Ah, que legal. Aí mandaram pra nós aqui do Pretinho Básico. Foi anteontem, né? A segunda. Isso, é, e aí eu trouxe, não, eu vou levar pra mostrar, porque senão... que legal, que carinho, muito massa, né? Fizeram parabéns a todos os comunicadores, Pretinho Básico. E enfim, turma 32, professora Anne, muito obrigado. Valeu a todos. Obrigado. É um carinho que a gente adora receber. Legal. Os destaques do Clique RBS: Ministério do Trabalho teria concedido 3 milhões de reais a ONG Fantasma. Oh. Não, não, Não, Fantasma não é o nome da ONG. Ah, eu pensei que fosse a ONG que é uma ONG que não existe. Olha, tá na hora da Dilma contratar os caça-fantasmas. É verdade. Selecionada pelo Ministério do Trabalho para oferecer cursos de qualificação para o, entre aspas, arranjo produtivo da indústria do carnaval, meu fecha Deus. Aspas. Meu Deus. A Associação dos Artesãos do Rio de Janeiro não funciona em nenhum dos dois endereços apresentados aos órgãos públicos. Funciona beira-mar. O convênio foi firmado com a entidade no dia 31 de dezembro de 2009 e totaliza R$3.705.000. A associação apresenta como endereço de sua sede um apartamento em um prédio residencial em Copacabana, zona sul do Rio. A moradora do imóvel disse que mora no local há 11 anos e que nunca ouviu falar sobre a associação. Que barbaridade. Acho que pena de morte em praça pública pra corruptos acaba com a corrupção no Brasil. É. Porque o cara vai roubar. Seria uma assim, boa. Não dá, meu. Seria uma boa. Os caras estão matando lá. Mas é que quem aprova isso são eles, né? Cabeça rolando. O problema... mas quem coloca eles pra aprovar somos nós. Não, mas é que a gente não tem escolha, cara. Não, o problema é o seguinte, no Brasil ia acabar que os laranjas iam pra pena de morte, os caras que estão ali fazendo. Iam mandar matar. Não, esse aqui, manda matar. Mas aí ia faltar laranja, pô. É. Ia faltar laranja, porque os laranjas iam morrer, entendeu? O mais triste de tudo isso é saber que a gente vai votar nas pessoas talvez que considere melhor do que essa corja que tá lá, e quando essas pessoas chegarem lá, elas vão virar a corja, porque é a única forma que elas têm de se manter lá. O mais triste de tudo isso... Faz parte do processo, não tem o que fazer. O mais triste de tudo isso é saber que esse país tem dinheiro sobrando, meu, que tá na mão esse bando de sem vergonha, desses falcatrua, cara, sabe? Um monte de coisa pra fazer nesse país, o dinheiro tá aí, mas tá na mão. Outra coisa triste também, quando desponta uma promessa na política, né? Tipo, pô, essa pessoa vai ser diferente, tá aí imbuída de boas ideias, de bons enfim, de bons projetos, de boas intenções, e aí passa um tempinho, tá lá a pessoa envolvida num escândalozinho. Até porque essa pessoa depende de várias outras pra fazer andar o negócio dela. O Brasil é um país muito burocrático nesse sentido, né? E aí eu até acredito nas pessoas lá soltas, assim, com boas intenções, mas elas precisam dos outros para as coisas andarem. Se envolver no sistema, e aí começa a propina, começa a troca de favor, e aí quem é beneficiado é quem tá lá dentro. E o povo os é esquecido. Conchavos, é muito grande a máquina, né? Muito grande a máquina. Aí vaza. Um incêndio atingiu a Câmara de Vereadores de Jaborá, no meio oeste catarinense, na véspera da sessão que pode caçar o prefeito e o vice da cidade. Não estamos falando? Jaborá, não estamos falando? Que coincidência, rapaz. Pegou fogo no troço. No dia anterior à sessão que pode caçar o pessoal lá, hein? A suspeita é de que o fogo tenha sido criminoso. Será que foi, magnata? Computadores e documentos foram queimados. Mas que coisa, cara. Por enquanto, a sessão que vai votar a cassação do prefeito e do vice-prefeito continua marcada para amanhã. A dupla é denunciada por suposta prorrogação indevida de concurso público que teria beneficiado somente uma pessoa. Adivinha quem? A filha do prefeito. Aliás, olha, eu vi no Facebook. A filha do prefeito. Acho que nós façamos ela dela. Tu sabe o que vai ser? Tu sabe o que vai acontecer? O processo vai ser arquivado por falta de provas. Isso. Queimou tudo, né? Queimou. Cara? Beleza, a filha do prefeito vai assumir. Fica a dica aí, ó, pessoal que tá meio taca fogo. Isso de botar fogo em coisas e depois ganhar o dinheiro de seguro, isso é muito comum. Não, mas não é o caso aqui, né? Não é o caso. Isso aí é pior. Não é o caso. Não prestou atenção na notícia. Nem vou falar nada. Eu sei onde tá a tua cabeça. Então vou falar assim, é muito comum, gente, as pessoas botarem fogo em coisas pra ganhar o dinheiro de seguro. Quer dar algum exemplo concreto? Tem algum exemplo que tu queira dar? Assim, tava olhando esses dias. Porque isso é uma denúncia, né? Então, a quem denuncia cabe o ônus da prova. Não tô denunciando ninguém, tô falando que isso é muito comum. Denunciar assim, Maurício Amaral bota fogo nas coisas. Bota fogo, campeão! Desde 1910. A Receita Federal libera hoje. Todos os times, assim, porque aí vai longe. Claro. Que fala um time aí. Tirando o Integrante. Figueirense. Não, Figueirense não. Peraí, que eu tô pensando, é tão difícil pra Vasco mim. Vasco da Gama. Não é pra eu falar. Vai, fala. Bahia. Eu sei cantar. Bahia! Não não é Bahia, é Bahia. Bahia. Não sabe. Bahia, quando sobe. Tem um lugar muito legal do país pra não visitar, a Bahia. Ai, que isso. A Receita Federal libera hoje a conta. Que horror. Eu odeio a Bahia. Eu amo a Bahia. Legal é tudo. Aê, aê, aê, aê, aê. Coisa muito vai legal. No carnaval, vai no tem carnaval. Uma coisa muito legal pra não fazer, passar o carnaval na Bahia. Vai no carnaval. No trio elétrico. No trio elétrico. Olha, meu, mas tem um cara dele muito legal na Bahia que é Carlinhos Brown, né? Ah, muito legal. Muito legal. Eu sou interessante. Tá concorrendo ao prêmio latino. Tava faltando essa na lista do Porã. Pô, não, mas esse era dos menos importantes. Ah, era aquele do início, lembrei. A Receita Federal libera hoje a consulta ao penúltimo lote de restituições do Imposto de Renda 2011. Praticamente todas as pessoas que não tiveram pendências, mas deixaram a entrega para os últimos dois dias, estão incluídas no lote. O dinheiro estará disponível no banco no dia 16 de novembro. Ah, como eu queria. Que surpresa boa, né? Todo mundo já teve aí a nunca restituição, não. O que é restituição? Não? 3 anos eu não tenho restituição. É mesmo? Eu também. Tá, mas... É, tu, Maurício, não falo da minha vida pessoal. É, eu também não falo da minha vida pessoal. Tô pagando não, ainda. Aqui nessa pagando mesa, bubalhão, nessa cara, mesa, se alguém é restituído, alguém pode. Tem esquema. Mega Sena vai sortear nesta noite prêmio de 21 milhões de reais. Eu sabia feito. Que eu tinha que ter feito alguma coisa de manhã. Apostas podem ser feitas até às 19 horas aí, e porra, custam a partir de R$2. Quero perguntar uma coisa pra cada um dos integrantes aqui. Pi, se tu ganhasse, Pi, 21 milhões de reais na Mega Sena, tu parava de trabalhar aqui na rádio? Eu acho que sim. Tu, KG? Não. Adoro. Tu, Lu. Eu só faria Pretinho Básico. Ai, Lu. É, Lu, desculpa, trazendo a nossa Lu intimidade aqui pro microfone. Ai, Lu. Ali, eu só ficaria... Adoro. Só faria o Pretinho Básico das 18. Nossa. Só faria o Pretinho Básico das 18. Estrela Móvel. Não, tu ia chegar, tu ia ser isso aí. Peter, eu não quero ficar sem trabalhar. Claro. Eu quero as 18, oh, mas sim, tu sabe que tudo a gente pode ajeitar, né? Claro. É, isso aí, mesmo sem ganhar, tu pode conseguir. E tu, Rodaiquinha, continuaria trabalhando na firma ou pedir as contas? Eu, antes de pedir as contas, eu dava uma sambadinha aqui em cima da mesa. É pra curtir. Que maravilha. Uma boa sambadinha e deitava o cabelo na lomba. Mas ia dizer umas coisas pra umas pessoas também, né? Olha, nem acho que eu mandava e-mail. Primeiro e-mail. Manda aquela carta. Primeiro ia ser eu. Quando sai, sabe? O que tu ia falar pra mim, Rodaica, na tua saída assim? Eu ia dizer Potter. Fui. Não é mais minha. Potter, fui. Essa fica agora da aspira. E tu, Porazinho? Eu ia viver o Endless Summer, né? Alexandre, sem fim. Eu ia viver no verão sem fim. Parei um pouquinho. Deixa o charme de lado e diz: tu trabalharia ainda ou não? Tu ia largar a empresa ou não? Pra ir. 21 milhões. De reais. Você quer dizer só uma coisinha? Sim ou não, porra? Não, eu quero saber se tu... Eu já respondi. Ele ia viver o verão sem fim, não trabalharia. Não, já respondi. Então eu quero ouvir ele dizer assim, eu não ia vir mais. 21 milhões viveria o verão sem fim. Tá. Estaria só onde tem sol, praia, legal, altas ondas. Hoje, por exemplo, tem sol, tu estaria aqui, é isso? Cara, eu diz assim, eu não trabalharia mais nessa empresa. Não trabalharia. Isso, é tão simples responder objetivamente uma pergunta. Mas cara. Vai, Maurício. Se eu quero ganhar essa grana e ter realizar um sonho, quer viver o Endless Summer, não tem como trabalhar. Também, né? Por exemplo. E não é nessa firma, em nenhuma, né? Não é o problema, né? Aqui onde nós trabalhamos hoje, entendeu? E tu, Amaral? Fazer o Pretinho da uma pra compensar o Potter. Boa, rapaz. No caso da 6, eu faço da uma. Eu poderia virar correspondente do Pretinho Básico. E do senhor Alexandre Fetter? Eu, pasmem, vocês vão ficar pasmados com o que eu vou dizer. Eu não vou ficar. Botaria eu todo o dinheiro na empresa. Não largaria o meu trabalho. Chefe! Não largaria o meu trabalho. Chefe! Eu ia administrar a grana. Só nós dois, então. Só nós dois, KG, exatamente. Como não? Eu também não. Tu quer fazer o sol da 6? Tu quer ficar na mídia. Eu vou dizer, vou ser sincero como não se pode ser. É melhor não ser. Eu acho que o contrário, nós é que fomos. Não, é melhor não ser? Melhor não ser. Acho que a gente foi sincero demais. Eu ia continuar trabalhando aqui, sim. Ia continuar trabalhando. Até porque assim, ó, os 23 milhões acabam, né? 21. Não, sabe que... é 21? Se o cara é esperto, 21 milhões não acaba, né? Sabe qual é o problema dos 20 milhões? Mas o meu talento não acaba. Melhor pedir só uma licença do trabalho. Não. Porém, deixa eu falar, Porã. Tu vai sair, Porã vai fazer primeiro país é Costa Rica. Aí o cara ganhou 21 milhões, ele vai pra Costa Rica. Aí o cara vai escolher os hotéis. ele não vai escolher o hotel de R$200. Não, claro. Ele vai não, escolher não. o de R$1.200. Não, mas antes de viajar, aí... pega o dinheiro e aplica. Mas o dinheirinho vai estar tá rendendo, claro, aplicado. Mas que lá. Rendendo, ele não vai estar tá rendendo, ele só vai estar tá sendo mas, atualizado. Assim, eu tenho uma ideia, Alexandre. Eu pois faço não. o Verão Sem Fim e quem sabe um programa com surf music, ah, reggae. Legal. Uma coisa assim, o som de praia. Se a gente colocasse o nome desse programa de... Isso é coisa de maconheiro, porra. Para. De longboard. Longboard. Pô, baita ideia. O som da praia. Longboard, o som da praia. Eu acho que seria um baita programa. Mas, né? Porã, tudo isso tu pode fazer sem dinheiro, cara. Mas, então a gente já vai fazer. Claro. Vamos conversar mais sobre isso. Claro. E por último, último destaque aqui do Clique RBS. Propagandas em postes, grades e árvores tomam conta das ruas da grande Florianópolis. Ah, não. Boa parte é irregular e está sujeita a multa. Passear pelas ruas da Grande Floripa é como abrir as páginas de classificados de um jornal. Os anúncios são de todos os tipos. Vai de desentupidora a show de rock. E estão por toda parte. Postes, muros, placas, portões, embaixo de viadutos. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, cerca de 40% da publicidade ao ar livre é feita em terrenos particulares e é irregular. Pá! Todas as propagandas particulares ao ar livre, sem o intermédio de uma agência de publicidade, são ilegais. Como a multa para estas ocorrências é baixa, muitos preferem pagar ou ignorar e continuar na irregularidade. É, fica do Brasil, Florianópolis, né? Fica. Isso, ah, tá, isso, não, isso. Só pra saber. Outra coisa absolutamente irritante, eu quero fazer uma campanha contra estas empresas, são empresas que contratam automóveis de som, motos de som, caminhões de som e saem pela cidade nos domingos, pela manhã, nas terças, à tarde, no dia que for, a hora que for, com aquele som irritante, estridente, propagandeando suas marcas. Não compre dessas pessoas. Tu não gosta disso essas aí, essas pessoas promovem a poluição sonora na cidade. Diz, eu contratei um carro de som pra vender os produtinhos pro verão. Mas que produtinho? Ah, tem umas coisinhas pro assim, verão. Ó, tirando a praia. Tirando a praia, que passa lá o tiozinho do caminhão da melancia, do abacaxi. É tradicional. Que é tradicional. O resto não pode, velho. Puxa, puxa, né, Magnata? Vai anunciar em rádio, vai anunciar em jornal, vai anunciar em TV. Não pode, não pode. Puxa, puxeiro. Se tem CNPJ, não pode fazer isso. Se tem CNPJ, não pode fazer isso. Mandou muito. Tem CNPJ, não faça isso. 1:17, Marcelino! É verdade, Vetter! Tava bom o papo hoje, hein, Vetter? Tava demais, né, Marcelino? É verdade. Coisa boa, Marcelino. É verdade. Eu compraria uma rede de TV e demitiria o Marcelo, se ganhasse. É mesmo, cara. É verdade. E contrataria é verdade. O Cid, né? Contrataria o Cid Moreira. Boa noite, Cid. Você vai voltar pra televisão. Ah, finalmente. É verdade, vai parar de gravar a Bíblia. Ninguém aguenta não, mais. Mas eu vou continuar gravando a Bíblia. Ninguém aguenta mais você gravando a Bíblia. Você tem alguma coisa contra? É verdade. Contra você, não contra a Bíblia. Não interessa a questão pessoal, seu trouxa. Cala a boca, então, Cid. Agora. Mas é muito babado. Tá aí as notícias, Marcelo. Vamos às notícias. Doente. Atenção. Usando do personagem pra falar as verdades. Meu Deus. Você é que está pensando isso, não sou eu. Tu que tá assumindo. É, você que está assumindo. Tá usando o personagem pra assumir as verdades. É verdade, sou um pouco doente. Ah, viu? Eu já sabia. Cala a boca, Cid. ABC faz jogador. Presta atenção. Vou prestar. ABC faz... ABC? ABC! É uma banda? ABC. Toda criança tem que ver isso. Aliás, vai de entrevista aí do Pelé. ABC. ABC. A vencer quem? É um acidente vascular cerebral. Acidente vascular cerebral. Você não está falando de futebol? Eu não entendi não. nada até agora. Mas se vai vencer, cala quem boca, vai vencer? Cala a boca, Cid. Cala a boca, Cid. Deixa eu ler a notícia. Por favor, de Deus. Cid, vou te dar um tapão na cabeça. Por favor, Feta. Mas ele disse que eu faria. É você que manda aqui, Feta. ABC faz jogador de rugby inglês. Mas é um estúpido. Descobrir, né, que é gay. Ah, pá! É verdade! Meu Deus, tomara que eu não tenha um ABC. É bom, depois eu leio os e-mails aqui dos caras do rugby e aí recebo represálias da sociedade. Preste atenção então. Chris Burch, 26 anos. Diz que o Bird se sentiu... é gay! É verdade. Sério? É verdade. Bird não é Bird, Bird é passarinho. É Bird, jogador, Bird. Jogador de rugby inglês se sentiu totalmente diferente depois de despertar do coma. Barbaridade. Ai, coitado. Chris largou o esporte e o trabalho num banco para virar cabeleireiro. É verdade. Temos aqui nessa notícia a colaboração do grande Giovanni Grisotti. Aí, ó. É mesmo? Esse é um repórter foi de verdade. Foi a fundo nessa investigação Parece que Marcelo teve um AVC também e amanhã voltará diferente. Depois do intervalo, uma entrevista com Darth Vader, o vocalista do Pearl Jam. É Ed Vader. Puxa, Ed Vader, seu velho. Cara. Homem assalta hotel, mas é detido por hóspedes lutadores de MMA. Puta que azar. Ah, uma dupla de lutadores estava em LA. Los Angeles. É, lá em Los Angeles tem muito lutador. Ô, para um campeonato, eles passavam pelo hall quando ouviram o pedido de socorro do atendente. Se deu help, mal, ladrão. Help! Americano é preso após tentar iniciar briga com o cão de sua avó. Foi o cão. É verdade, James Woodall. Se pra nós, 21 anos, invadiu a casa da própria avó pra esmurrar o cachorro. Ah, não, que isso, cara. Animal de 15 anos passa bem, mas a vovó... 15 anos, né? Expulsou o neto de sua casa. Que isso. É verdade. Acabaram as notícias. Cachorro velho. Obrigado, é Marcelino. Tá bom, grandes emoções, bem hein? Bem ruim esse obrigado, seu jornalzinho. Cid. Fortes emoções. Seu. E aí, Mr. Pikachu? Vou contar três seguidas aqui. Opa, Três curtinhas. Oh, três seguidas é raro, hein? Não, eu consigo. Ainda mais depois do almoço. Ah, é? Sim. Cara entra na loja de ferramenta, pede uma tomada. Você quer uma tomada macho ou fêmea? Pergunta a balconista. Assim não, menina. Quero uma tomada pra acender a luz, não pra fazer criação, pô. Ah. Aliás, vai um abraço ao gênio que criou a tomada de três pinos, né? Você é um gênio, você não tem nada pra fazer na vida. Nada pra fazer, né? Nada pra fazer. Pega o seu terceiro pino da tua tomada. Bota lá. Mas terceiro pino é uma questão de segurança. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Questão de segurança é o cacete. Ah, não. Existe energia elétrica, KG, desde que tu nasceu há 96 anos atrás e nunca deu problema. Existem incêndios por causa de curto-circuito também há muito tempo. Incêndio por tudo que é motivo. Mas quanto tempo demorar pra trocar essa tomada? Não, tudo, foi o que me falaram. Foi que é uma, não tempo, sou eu que tô tentando. Eu foi também, Chico Chalaça que falou. Não, foi Chico Chalaça. Foi o Celso Ladrão. A TV vai estar toda digital, HD, 5D, e não vão ter trocado as tomadas ainda na casa das pessoas. Ainda, é verdade. Lá em casa eu troquei todas as tomadas. Deu R$20 tudo. Tá, mas usa o aparelho? Os aparelhos... Mas os adaptadores, só tem os adaptadores que tu compra. Ai, olha, a fábrica de tipo adaptador assim. Tá falando... Não, o que o cara tem que ter é os três furos, né? É? Porque pode chegar com dois furos e meter nos três furos. É. Não, porque muda o lugar. Tu geralmente é assim. Eu gosto da praticidade assim. Não, da fronteira. Não é assim, porque muda geralmente... o tamanho. Muda, é mais perto. Não, isso é verdade, muda o buraco. Geralmente os dois furos vai nos três furos, né? Vai, Caio Pi. Ah, é segunda, tá? Segunda, Pi. A primeira foi rapidinho, vamos na segunda. A segunda tem que ser rapidinho também. Tava o garotinho sentado na saída de uma igreja quando vê os noivos. E aí fala pro amigo ali, aquela ali é espertinha. Ó, entrou com um velho coroco ali e tá saindo com um guizão bem novinho. Pra terminar, agora. O gurizinho tá ali brigando na rua com um menino que devia ter a metade da idade dele. Aí um senhor passa ali, se aproxima, dá uma olhada e vem cá. Oxe, não tem vergonha? Bater no menino menor que tu aí, ô covarde. É, queria o quê? Que eu ficasse esperando ele crescer pra bater? Que não vai dar a terceira. Ele já deu. Ah, essa foi a terceira. Que eu dou mais uma. Não, chega. Chega. Vai, Cajezinho. O mexicano foi entrando com chapelão e esporas pela igreja adentro. Imagina a cena. Aí as velhinhas todas iam chamando atenção. El sombrero, senhor! El sombrero, senhor! El sombrero, senhor! El sombrero, senhor! Chegando perto do altar, o mexicano subiu os degraus, tirou o chapéu e disse... Complaciendo a innumerables peticiones, voy a cantar el bolero de mi autoría y Panchito, el sombrero. Muito boa a seleção de piadas hoje. Muito obrigado. Ótimo. E entendendo o momento do programa, onde um integrante vai morar fora por um tempo, sou eu. Cara, o integrante não vai morar fora, o integrante vai tirar férias e vai viajar. Não, não, vou estudar. Vou pegar trem, toda a rotina da cidade. E aí, turista não pega. É. Turista pega a hora que quer pra ir no museu ou não, ter aula. Vai ter obrigação colegas, de horários e tal. Exatamente. Tu é um viado, pô. Vou viver a cidade. É um potencial gayzinho. Por isso. Gayzinho potencial. Tô indo pra uma cidade absolutamente heterossexual, São Francisco. Heterossexual. É. De Paulo ou de Assis? De Assis. São Chico. Aulas de inglês, tá? Tá, ah, boa. Vai, vai. A pergunta é: how are you? How are you? E aí, o que como está você, né? Como está você? Aí, como é que tu responde quando um cara vem? Tô bem, tô bem. E aí, tu fala, responde assim: not doing so well. Not doing so well. Não tô indo bem. Não, não, Deus, não, não, não. Outra resposta também. Pergunta, Maurício. How are you? Not so good. Not so good. Not muito bem. Não muito bem. É tudo a mesma coisa? Pergunta, Maurício. How are you? Not great. Ah? Não entendeu. Não entendeu. Que aí há uma falha de dicção, entendeu? Tá complicado. Como é que é a resposta? Pergunta. How are you? Not great. Not great? Não, é, não tão bem. Não, estou muito bem. Não estou maravilhosa. Mais uma, Maurício. Uma resposta construtiva, edificante, não tem tipo, I'm fine. É, I'm fine, thank you. Vai ter uma boa aqui. Vai ter uma boa aqui. I'm fine, thanks. How are you doing, man? I'm not well. Porra, mas é um deprê, é o inglês da deprê. Agora então, vai. How are you doing, man? Not well at all. Bom. Agora é boa, essa aqui é boa. Isso aqui é completamente deprê. How are you, man? Hanging there. Hanging there? Yeah. Segurando as pontas. Segurando a onda. É, isso aqui, tô segurando as pontas também. Tá aí mais uma aula de inglês do Pretinho Básico. O negócio é que o cara que fez o cursinho de inglês, aquele que aprende a decorar a pergunta e a resposta, esse aí se deu mal, né? Eu na quinta série perguntaram pra mim. Então fala I'm fine, thanks. O inglês é errado no Brasil. A professora botou what's your name? Né? Lá na prova. Eu respondi I am Luciano. Como é que tu respondeu? I am Luciano. Só um pouquinho. Eu quero analisar. I am. What's your name? I am com N. I am Luciano. Muito bom, Potter. Eu acho que essa aula, esse tempo que tu vai morar nos Estados Unidos vai te fazer bem. Eu vou te largar no Bronx. Jardim de infância do São Francisco. Aí eu quero ver tu fazer balaca. E eu vou te dizer outra. Eu quero ver um americano falar legião. Ah, é. Ah, quero não ver. Fala. Não fala, né? Não fala. Não, se ele treinar. Legião. O castelhano não consegue falar é. Legião. É. Ele fala Tu pede pra um castelhano falar cair num poço, subir num poço, ele fala cair num poço, subir num poço. É isso aí. Poço num poço. É. Mas se tu consegue falar I am, então uma pessoa que não português pode fazer, né? Só que ninguém fala I am what I am. Maravilhoso. Special creation. Adoro. Vá com a Daiquinha. Mulheres usam lingerie sexy para sair com as amigas. O Potter tá passando mal, cara. Ah, que maravilha. Que notícia. Que fazer, Potter. Tocou no fundo. Que notícia. Não sei porque comemoram tanto, com as amigas, é, né? É bonito. Pois é, exatamente isso que a gente comemorou. É comum ouvir a afirmação de que as mulheres se vestem para impressionar as outras mulheres e não os homens. É, sim, é verdade. Isso é a maior verdade. É verdade, né, Rodaica? Às vezes. Um levantamento feito com 1000 mulheres casadas. É um bom número. 1000 mulheres casadas. 1000 mulheres casadas. O Porã se veste para me impressionar. Mostrou que as peças mais sensuais compõem os looks para sair com as amigas. As pesquisadas disseram que em casa, na cama, preferem roupas íntimas mais confortáveis. Um abriguinho. Mesmo que essas roupas sejam menos atraentes, viu? Visualmente. É isso aí, ó. Abrigo, camisão e meia. O casamento começa a terminar quando a calcinha bege entra no seu quarto, né, cara? Os dados refletem um comportamento comum entre os casais, que é o de relaxar após entrar numa relação estável. Relaxa pra ver. Perceba que é o casal, Porã. Parte casal, da mulher casal. E do homem o relaxamento, né, Porã? A culpa nunca é de um só. Porque uma cueca bege também pode rolar. Eu vou ter que concordar contigo, acho, pela primeira vez nesse programa, que a culpa não é de um só. Não é de um só, não, é dos dois. Fica a dica, né? Cueca aquela, branca ou preta. Aquelas cuecas do Potter, por exemplo, nem pensar, meu, né? Meu Deus do céu, cara. Aquilo ali, Rodaica, não precisa. Fecha os olhos. Fecha os olhos, cara. A gente já sabe, cara. Fecha os olhos. Tô fechando, Potter. Não, tu não tá fechando. Fecha. Fecha os olhos. Não. O elástico. Olha o elástico. Tuita, pelo amor de Deus, tuita. O elástico. Ô, meu, com essa freada. Estamos mostrando a cueca do Potter. Levanta, quero ver a marca. Ninguém tá vendo. O que tá acontecendo? Agora tá melhor. Eu só vou dizer uma coisa pra ele. Tá vendo, pra quem não tá vendo, o Potter tá tirando a calça agora. É cuequinha que compra na Ceasa, né? Essa cuequinha aí não vai passar na imigração, Potter. Eu nunca comprei uma cueca sozinha, só uma cueca. Sempre pacote com 7, 8. Meu Deus. 2,99, 7 cuecas. Mas isso é um homem que é homem e compra um pacotinho de cueca. Para aí, tô com o Potter. Tô com o Potter. Agora vem a parte interessante sempre da pesquisa. Comigo. Atenção, pessoal. A pesquisa que fala que a mulher usa lingerie sexy pra sair com as amigas. E com o marido em casa, a lingerie mais confortável. Certo. Aí, a pesquisa identificou o seguinte dado. O uso da lingerie sexy na balada com as amigas não tem segundas intenções, como a de pular a cerca, por exemplo. Viu, Potter? Apenas significa que, como as colegas, as mulheres também querem se sentir sensuais. Muito bem. Entendeu? Tá certo. Elas não vão pra balada com as amigas podendo e tal pra pegar outro cara. Elas vão pra ficar tão bonita quanto as amigas pra balada. Já os homens não pensam assim, entendeu? O homem não pensa assim. Não, o homem nem precisa. O homem é assim, ó. O homem é muito simples. É, o homem é um idiota. É, isso é verdade. Eu vou além. Sim. O homem é um idiota tarado. Eu vou mais ainda, vai, vai, vai, vai, vai. O homem vai com calma. É um. A tua mulher tá aí. Eu quero ouvir. Mas eu tô falando de uma vai forma geral, tá assim. Completa o teu pensamento. Enquanto a mulher é profunda, que pensa, que analisa, que vai e vem com as coisas da cabeça, o homem é raso. É verdade. Baixo. Eu não sabia. Breve. Não, é o que? Baita, qualidade. Breve. Ah, demais. Breve. O homem é baixo e breve. É, e cueca, o que o cara bota a cueca? O cara bota a cueca porque tem a mãe que botar dele cueca. Um dia botou a cueca dele. É, gruda nos lados. É. Não, porque é uma coisa boa usar uma calça sem cueca, né, cara? Mas aí vamos ficar por aí. Mas não, o, homem, não é. O homem deixa não de é. Ser isso. O homem é bom, deixa uma hora, é. Deixa de ser isso. É quando encontra a pessoa certa. Meu Deus, é muito triste. Sério. Era melhor não dizer nada. Não, olha. Tava indo bem, né? Tava indo bem. É. Aí, de repente, se jogou pra baixo. Olha aí, ó, viu? É, saiu rolando sem boia. Gara, bem, gara, olha bem. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. Duas audiências da nossa oferta. Ou seria duas ofertas da nossa audiência. É. Olá, galera do Pretinho, conto com a ajuda de vocês pra vender o meu carro. Tá ruim pra todo mundo, tô precisando da grana pra financiar os estudos, por isso tô torrando a nave. Uhum. O cara tá vendendo um Focus preto, ano 2007, com 38 mil quilômetros rodados, tá quase zero, tem ar-condicionado, vidro e trava elétrica, roda de liga leve aro 15, som original, que é um aparelho à prova de furto, você pode estacionar em qualquer lugar sabendo que os larápios não vão mexer. Mentiroso! Lanternas fumê, barará. Ah, enfim, isso é legal, hein? Quem conhece o Focus sabe que a caranga é uma nave e eu só tô me desfazendo porque tenho que pagar o estudo. Então é vendo Focus preto @yahoo.com.br. Legal. Casei-me com o homem mais maravilhoso. É um e-mail da Rodaica aqui. Casei-me com o homem mais maravilhoso do mundo. Não, ela não tá com a cor. Ela não, não. Ela nem tá aí, ó. Ela nem ouviu, cara, não. Na real. Não ouviu, não olhou. Considerando que todos os homens são baixos e breves, né? E rasos. Mas que eles mudam em algum momento da vida. Como eu mudei. Né? Tomara que eu já tenha pego na mudança. Assim? Então. Eu era baixo, breve e raso. Tu acha que tem uma pessoa próxima de homem que é assim também? Tem algum amigo teu que tu Potter, acha que é assim? Todos, alguns sim. Todos são assim, Potter, não te faça. Alguns ainda são assim. Eu tenho 1,92. É mesmo, sou baixo. Pois a nossa ouvinte aqui casou-se com o homem mais maravilhoso do mundo deste ano e precisa se desfazer do seu também maravilhoso vestido de noiva. Olha! Como tem isso, né? Porque, claro, nunca mais pretendo me casar. Olha, amiga. Espero. Não, mas é que se ela casar de novo, ela vai ter que comprar outro vestido, porque ela já vai ter engordado. Não, né? Presta também. Espero que meu casamento seja pra sempre. Ah, todas esperam que seja. O vestido é para mulheres com manequim até número 40. É um modelo moderno, frente única, que pode ter as alças usadas tanto na frente, lisa ou com frufru. Ah, e aí? O que é um frufru, Rodaica? Aquelas coisinhas assim. É renda, é, né? Não, pode ser feito de várias coisas, mas é aqueles detalhezinhos assim na, não, na roupa, frufruzinho, sabe? Frufruzinho. É uma coisa que não precisa estar ali. Bom, a saia do vestido é longa, plissada, que é moderna. O que é plissado? Plissada é assim, ó, plissada. Plissada, sabe aquelas... É em camadas? É armada. Não, não, ela é... Ela é... Ela é plissada. Aquela saia toda dobradinha, dobradinha, dobradinha. Um tecido com umas dobraduras como se fosse um origami. Sabe? Daí ela vai com aquele risco até o final, um do ladinho do outro, e transformando a saia naqueles mini babadinhos, não chega a ser um babado, né? Plissado, enfim. Tem uma canção muito bonita de Fausto Fawcett, que a Fernanda Abreu canta, Rio 40 Graus, que ela fala de escopeta e sainha plissada. Ah, sainha plissada é aquela clássica colegial. Colégio antigo, que as meninas iam, daí dão aquela viradinha na cintura pra ficar mais... Desenho japonês, desenho japonês. Depois que passa tá bem. A portaria. Então, a saia do vestido a é exatamente assim, é um modelo para noivas com personalidade. Tô torrando o vestido por apenas R$850. Acho que eu vou comprar esse vestido aí. E a noiva felizarda ainda ganha o arranjo de cabelo e o sapato novinho número 38. Brilhoso. Ah, não, sapato 38 não dá. Oh, o Fetter já tá de por noivo. Por que não dá, Maurício? Desculpa. Por que não dá, Maurício? Muito grande. O meu é 41, né? Que não vai dar. Ah, não vai ser pra isso. Ti, né? Tá. Bom, então, barbada, né? Se dei mal no comentário. Vestido de noiva lindo. @hotmail.com. Deixa eu mandar um beijo pra Marta Medeiros. Claro, pode mandar. Que escreveu uma coluna hoje com o título Peru. Né? E a manchete da Zero Hora é Marta Medeiros descobrindo o Peru. É verdade. Sim, a Marta Medeiros que já tinha descoberto o Chile, agora descobre o Peru. Ah, é verdade. É verdade. Ai, ai, ai, ai. É, ai manda um beijo pra Marta enquanto nosso ouvinte. Né? Marta é nosso ouvinte, nos escuta aqui e tal. Cara, não sou hipócrita de mandar beijo só pros ouvintes, cara. É que eu entendi errado, desculpa. Eu acho que só o show do intervalo salvaria no momento desse. Talvez nem. E o peru, talvez hein? Nem. Talvez nem. Talvez nós não voltaremos, então. Show voltaremos. Do intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta com o Pretinho pela Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. 18 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala, doutor Alceu. Doutor Pepe. Tudo bom aí, doutor Alceu? Tá tudo certo. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Manda, doutor Alceu. Mal Cristiano. Doutor Pepe. Como é que foi, doutor Alceu? Empatou em 1-1, doutor Pepe. É, o Criciúma pode dar adeus ao sonho de chegar à Série A, só um milagre absoluto, assim, porque só faltam 3 rodadas, né? Então, definições ontem da Série B. São 3 times, a Portuguesa, que já é campeã, foi campeão ontem na rodada, o Náutico e a Ponte Preta, que estão com o pé na Série A, praticamente já estão confirmados, e aí falta a quarta vaga. E o descenso, uma das maiores torcidas, a maior torcida de Goiás, o Vila Nova, rebaixado para Série C. Então, Série C, temos o Vila Nova, o Salgueiro e o Duque de Caxias. Salgueiro? Então, falta uma vaga para a série descenso para a Série C e uma vaga para ascenso à Série A. Como é que tá a situação do Criciúma? Ganhar as 13, depender? Não, ele tem que ganhar as 13 e depender ainda de resultados paralelos. Está a 9 pontos, está em nono lugar. Ferrou. A 5 pontos do primeiro. Da, não sobe mais. A 5 pontos. Do quarto lugar. Com 3 rodadas. Do quarto lugar, que é o Bragantino, né? Puts. Mas aí tem o Vitória e o Sport brigando com o Bragantino pela quarta vaga. Doutor Peter, a dona Nádia, doutor Peter, de 62 anos, prometeu raspar o cabelo se o Figueirense for campeão, doutor Peter. Ô, dona Nádia. E vai ficar... tatuar o símbolo do Figueirense na cuca ainda. Se livrou dessa, hein, dona Nádia? Mas o Figueirense pode ser campeão. Claro que pode, doutor Alceu. Tô brincando. E olha, a tabela não é tão difícil assim. E o Figueira joga 3 em casa e a outra contra o Avaí. Pode acontecer. Eu queria. Eu imagino que o Marcos Pianjas vai fazer se essa senhora vai raspar a cabeça. Eu pretendo que o Marcos faça alguma medo, coisa. Eu tenho medo. Não vai fazer nada. O baita cagão não vai fazer nada. Marcos cagão. Doutor Pepe. O Kleber vai chegar em voo fretado a Porto Alegre, doutor Peter. Que horas, já tá certo, doutor Alceu. As caixas de som já estão lá. O KG vai explanar a ideia agora. Eu vou explanar a ideia. Vai fazer um comentário sobre a chegada. A gente tá se esquivando desse assunto. Não, mas tá é brincando. Que eu não quero. Me pediram hoje de manhã no pijama, pediram. fala aí sobre a chegada do Kleber. Eu digo, mas cara, como é que eu vou falar sobre a chegada do Kleber se o cara não assinou ainda? Ah, tá regando. Mas foi o doutor Sérgio Boasco que confirmou, né, Boasco? E aqui eu não ligo a tua de Omando, tá adiante como certa a contratação do Kleber por parte da direção tricolônica. Agora é só esperar a chegada no Volfretado. Era isso, doutor Pedro. Tá bom, posso só dar o caminho do melhor time colocado na Série A aí? Fala aí. Rapidinho, tá? Figueira pega o Atlético Mineiro. Depois pega fora de casa o Flamengo. Tenta. É, o Figueira tá ganhando mais fora de casa do que em casa. É verdade. Depois pega em casa o time do Fluminense. Ei, tenta, cara. Tenta. Depois, só barbadinha. Na penúltima rodada vai pegar... Mas o Figueira só tá atulando os grandes, cara. Sim, eu tô torcendo pro Figueirense, cara. O Corinthians em casa. É, viu? E aí a última é o clássico na ressacada. O Havaí na ressacada. Entendeu? O Havaí já sim, morto, mas querendo enterrar. Cara, o Grêmio não vai ser campeão brasileiro. Pra quem eu vou torcer? Pro Figueirense. Isso aí é óbvio. Somos todos Figueira. O Inter eu nunca vou torcer, né? Sou Figueirense. Ô, Amaral. Figueirense. Quem te custa? Não tem mais chance, cara. Só pros que tem chance. Verdade. Aí eu tô junto, tô no Figueirense também. É isso aí, cara. Tamo torcendo pro Figueirense ser campeão brasileiro. Vou torcer pro Corinthians? É. Pro Fluminense? Não, Flamengo. Pro Botafogo. Não, Figueirense. É, eu acho que é bom. Tá bem, era isso, doutor Potter. Tá bom. Posso ler um e-mail aqui? Não, deixa eu fazer uma mão aqui rapidinho. Quero dar um toque aqui sobre um lugar onde as coisas realmente acontecem, onde os alunos colocam a mão na massa desde o primeiro dia de aula. Isso é legal. E aí pergunto, que outra faculdade tem um curso de jornalismo tão atual que ensina a fazer cobertura multiplataforma, inclusive... via Twitter. Tô falando da ESPM, referência em comunicação, marketing e gestão. Os professores são os caras do mercado e preparam você para todos os desafios da profissão, sem falar da infraestrutura da faculdade, que faz inveja em qualquer outra. São cursos de administração, design, jornalismo, publicidade e relações internacionais, com formação completa para quem quer sair na frente no mercado de trabalho. A ESPM está inovando mais uma vez e levando o vestibular até Floripa, Caxias, Santa Maria, Santa Cruz e Joinville. Todas as cidades tem uma antena da Atlântida fincada lá, todas essas cidades que eu falei aqui: Floripa, Caxias, Santa Maria, Santa Cruz e Joinville. Vestibular ESPM, prova dia 3 de dezembro. Inscrições no site espm.br/vestibularsul. Repito? ESPM.br/vestibularsul. Pô, vamos agradecer a ESPM por escolher o Pretinho Básico, escolher a Atlântida pra divulgar aqui o seu valioso vestibular. Muito bom. Que bom, velho. Manda aí, Porazinho. Piadinha velha. Piada velha do Porã. Apoio. Linhas aéreas Pingo. Quer voar com economia e segurança? Venha para Pingo Linhas Aéreas. Duas de padre aqui, rapidinhas. Duas. Ah, tá. Era sábado e a menina foi confessar. Padre, eu dormi com meu namorado. Oh, que pecado, minha filha, pecado. Recite essa Ave Maria. Ela foi se levantando, deu uma paradinha e voltou. Padre, posso rezar 20? Ué. Por quê, minha filha? É que a gente vai passar o fim de semana fora, pai. Mais um. Aí na catequese dizia o padre: como vocês sabem, o nosso primeiro pai foi Adão. O pai. Foi Adão. E nossa primeira mãe foi Eva. Nisso uma das crianças interrompe: seu padre, não é verdade não, hein? Como que não é verdade? O meu pai disse que nós descendemos do macaco. Olha, meu filho, os teus problemas de família não me interessam. Vai aí, bonequinha. 36 horas é o prazo máximo para contato após o encontro. Como é? Se nenhuma manifestação aconteceu depois de 36 horas do primeiro encontro, é porque as chances de um segundo são quase nulas. 36 é um dia e meio. De qualquer das partes. É isso aí. É, o prazo médio para que uma das partes se manifeste, querendo sair novamente, é de um dia e meio. É, sim. E o horário mais provável para receber a mensagem ou a ligação é por volta das 11h48 da manhã. Segunda-feira. Ah, tá. Sim. Quando ambos já estão no trabalho. Mas que coisa legal. Cara, se me liga às 10 para as 9 da manhã de segunda-feira. 11h48. 11h48. 10 para o meio-dia. Tá na hora. Bom, aí tudo bem. O prazo leva em conta que o dia preferido para os primeiros encontros ainda é o sábado à noite, fazendo regressivo. Saiu no sábado à noite. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Tá, mas é legal tu mandar no domingo, assim, 7 da noite. Sábado à noite, futebol. Não, mas terminou o jogo aí, tu. Não, dependendo do resultado do teu time, de essa vagabunda aí. Ei, Girinha, que isso, Girinha? É um exercício. É o olho do sonho. Resultado de time. Agora as dicas, então, para o contato. O melhor. Atenção, pessoal. É enviar uma mensagem de texto primeiro, após o encontro, perguntando sobre uma nova saída. E aí, vai rolar dessa vez ou não? Uma coisinha curta ou simpática. Vai continuar se fazendo ou uma palavrinha de três letras? O primeiro encontro. Já rolou. Foi? É. Não, foi? É. Foi? Ah, manda um trocinho legal. E aí, Mocreia? Não, aí tem que ter intimidade. E aí, vai me deixar na seca? Bota uma palavrinha de 8 letras. Homem é um bicho muito ruim. Palavrinha de 8 letras, Botafogo. É a palavra. O certo seria todas as gurias do mundo se reunirem agora de tarde. Pra uma seca geral, sentindo no mínimo uma semana. Pra aprender a ser romântica. O que a mulher mandaria? Nós vamos te limar aqui do pretinho, Rodaica. Que mensagenzinha a mulher mandaria? Que mensagenzinha a mulher quereria receber? Melhor. É que daí entra a questão. E aí, neném? Vamos lá. Mulheres ainda, as mulheres são tão românticas, as pobres, coitada das mulheres. As pobres, coitada das mulheres são tão românticas ainda, as pobres, das coitadas, que elas ficam esperando o infeliz mandar mensagem. Não, eu vou dizer uma coisa pra vocês, vocês merecem a posição que tem, acabou. Vocês merecem a posição que tem. De joelho. De coitadas. De joelho. De joelho. Coitada por se relacionar com vocês. Vocês merecem a posição de joelho. Olhando pra baixo da cama e dizendo, sai daí, ô covarde. Mas vocês são coitadas e felizes. Eu quero dizer a pesquisa, Porã. Eu quero dizer que eu fiquei chocado. A pesquisa, Porã, e Potter, apontou que as mulheres ainda esperam que os homens idiotas tomem a iniciativa de fazer o segundo convite. Sim, sim. Era isso que eu ia falar, não sabia que tinha que mandar. Não precisa um segundo enquanto convite. Enquanto apenas 5% dos homens esperam que as mulheres façam isso, entendeu? Ah, eu adoraria que fizessem. Eles já não esperam, claro. Eles já sabem que a mulher não vai fazer. Rodaica, eu quero dizer uma coisa bonita. Quero dizer uma coisa bonita. Só se for bonita. Atenção, pessoal, palavras bonitas do Porã. Cara, é muito legal esse momento das 36 horas depois, cara. Porque tu fica naquela expectativa mesmo. Pô, será que vai rolar? Deu uma afrouxada, Porã, hein, pessoal? Cara, mas. Porã! Mas Porã! O lance é não rolar de novo! Eu já fui um ser humano normal! O Porã recebeu um recadinho. Deu uma afrouxada. Não, Porã! Uma mensagem. Hoje tu é um ser humano normal. Ficou uma mensagem ali. É muito legal essa expectativa do reencontro, cara. A onda é one night stand, Porã. Ah, mas tem umas que sim, outras que não, né, meu bruxo? Não, Porã, não. Twice night. O sortimento é variado, Porã. Meu Deus. Tá não bom, precisa repetir. Sério, assim, é o teu marido que tá dizendo isso, Rodaica. Eu tô ficando deprimida, sabe? Deprimida. Não fui eu, Rodaica. Porque é muito triste ver o caminho que a pessoa escolhe na vida. Bruxa, olha pra mim, entendeu? Rodaica. No caso, é o caminho errado. Qual foi a primeira vez que tu saiu? A primeira vez que o Feto foi num sábado? Não foi num sábado. Que dia foi? Quanto ele demorou pra mandar uma mensagem? Calma, vamos reconstruir. Eu sei até o dia da semana ainda. Que dia foi, Rodaica? Foi uma quinta-feira. E quando é que ele te mandou a mensagem posterior, assim. Foi no sábado, ao meio-dia? Não, foi no outro dia, por volta das 11h40. Cagalhão! Mas foi ele acordou foi e mandou no dia mensagem. Seguinte. Ele botou assim, esqueceu minha carteira aí? Tu ficou com o meu chefe? Posso pegar meu cartão do banco? Fiquei, já tô longe. Falta. Pessoal, resumindo. Mas a dica, então, o resumo... A dica não tem nada a ver com o que eu tô lendo o e-mail. Ah, desculpa. Não tem dica pra dar. Eu quero com dizer tudo também, que tu falou, a é dica assim é não te ouvir. Olha aí, a dica é não olha, muito menos tu, Porã. Muito menos tu. Não, não. Eu quero mostrar um exemplo aqui pras pessoas que estão nos ouvindo. Pode me usar como exemplo. Atenção, pessoal, o exemplo do Porã. Daquele reencontro, depois da mensagem das 36 horas, vira isso aí, ó. Dizendo, tu não vai falar nada, não. Pois é. Tu não vai falar nada que eu tô lendo aqui. É que depois dessas 36 horas, já se passaram 10 anos, né? Pois é, cara. Essa é a questão. Pior que as 36 horas posteriores são os 10 anos posteriores. Aí não tem aí, né, Rodak? Não tem aí. Depois dos 10 anos, qual é a mensagem que chega? Na verdade, o ideal é nem mandar mais mensagem. Mas eu vou dizer, eu faria tudo igual de novo. Não, mas depois de 10 anos, volta a mensagem, né? Porque a pessoa passa a não se falar mais dentro de casa. Pá, se fala assim, cara. Se o Porã tá usando o personagem pra falar com ele. Não é personagem. Problemas particulares do Porã, pessoal. Tô brincando. Eu não sei porque as pessoas se casam ainda, mas enfim, os representantes do sexo masculino também são insistentes e perguntam sobre novos encontros muito mais, duas vezes mais antes de desistir, entenderam? E aí, vamos! Ah, sim. Tipo, a mulher diz que não e o cara segue insistindo. Fica insistindo. Não, insiste mais uma vez. E atenção, mulher, enquanto ele está insistindo com você, ele está insistindo com mais 12, porque mal importa pra ele qual delas vai aceitar. O importante é ter uma. A verdade é que uma dessas vai cair. Uma vai cair. Ah, quanto mais tiro cair, der, mais fácil de acertar. Vai cair. Ou a mais adequada. Vai morrer. Eu tô brincando, linda. Por isso que eu digo pras mulheres começarem já hoje à tarde a rebelião. Ao contrário, não, né? Não, seja. Rebelião é 31 de dezembro. Não, ou então ao contrário, seja uma de uma vez, entendeu? Não fica esperando as outras. Não te enrola, vem logo. Que senão vai vir. Vamos deixar que eles morram secos. Não seja você uma das 11. Morte. Seja você uma. Mulher não tem capacidade de se unir e formar um sindicato. Claro porque que uma tem. Vai querer estragar com a outra. Não, é verdade. 9 vão querer e a outra assim. Eu só isso. Posso te dizer? As que não vão se unir vão fazer o que tu tá dizendo, merecem mesmo ficar com você. Deixa eu te falar uma coisa agora eu vou te falar uma coisa. Agora eu vou falar uma coisa. Como tá bonita a tua unha, hein, Nina? Agora eu tô vendo daqui, tá demais. Parabéns. Tá fazendo legal, seguidas tentativas, mas não, assim, tô falando sério, tá bonito esse esmalte aí. É laranja, vermelho, que cor é? É laranja. Bonito, hein? Esse é uma boa. Laranja táxi. Colocar na mensagem é bom isso. Isso laranja aí na tua. Táxi. Esqueci de te falar, tuas unhas estavam laranja. Não, táxi. Mas o dia que a mulher receber uma mensagem dessa, ela já sabe que tá tratando com gay. Porque o homem nem viu a cor da unha, né? Pô, eu tô vendo agora e elogiando. Tá chamando teu marido de gay, então. Eu tô vendo agora e elogiando. No outro dia. Ah, da mensagem. O cara não lembra no outro dia. Não me deixa confuso. Fala, Potter. Ó, o AVC. Paulo Machado manda pra gente um e-mail aqui. Paulo Machado! Galera do Pretinho, sou um Nino de Floripa. Ah, um Nino. E venho pro meio desse dizer ao senhor Potter que não deixo de ser homem por ser... patinador ou escoteiro. Não. O Potter comentou que seu filho pediu um patins ou ser escoteiro. E ele deu um joelhaço na boca do estômago. Bom, sou patinador e escoteiro e nem por isso deixo de cumprir com minhas funções de homem. Boa, garoto. Opa. Também jogo rugby e não gosto de futebol. Ah, não, isso aí é mentira. Cara. Isso aí tu inventou. Inventou. Sou gremista. Não. Mudou o texto. Vem cá. Mudou o texto. Do lado. Viu como é bom o teu fez isso. Tem um fiscal do lado. Parabéns que a gente me passa. Risco ali. Está arriscado. Eu vou passar para as mãos do Alexandre Feta. Está dito aqui. Sou colorado. Deixa eu ver. Eu não leio direito. Deixa eu ver. Sou colorado, gaúcho e nunca fui ao Beira-Rio ver meu time porque não gosto. Escreveu ele aqui. Eu? É um mau caráter. É um mau caráter, Potter. É verdade, é um mau caráter. Seguindo o e-mail. Preconceituoso. Como é que diz a Neila? Homo. Homofílico. Isso que ele disse que é homem. Imagina se ele dissesse ali que é gay. Aí tu ia fazer o quê? Rasgar a folha. Mal. Que absurdo. Gostaria que você, Potter, se desculpasse para todos nós patinadores e escoteiros. Mora em Floripa há 5 anos, tem um filho pequeno que também será escoteiro. E colorado. E achei sua atitude muito rude. Nem todo sangue gostar do que você gosta. Ah, isso é verdade, é verdade. É melhor não. É verdade, eu prefiro não gostar do que gosta. Abraços a todos, adoro muito vocês. Valeu, querido, não leva mal, ele Potter, ele brinca. Ele não gostaria que o e-mail dele fosse lido assim. É, Potter. Brincadeira, o cara lido sabe. Lido assim como? O cara assim, que ouve o programa voz. Sabe que isso é brincadeira. Mas isso é ordem da produção. Ah, sabe? É, já vem. É um caso grave que passou batido pelo jeito que eu li o e-mail. Ele quer que o filho dele seja patinador. Cara, qual é o problema? Qual é o problema? Completamente todos. Meu. Vou fazer a pergunta pra ti, Peter. O Theo chega, pai, eu quero um patins, que tu responde. Já dei um skate pra ele. Já dei um skate pra ele, antes que ele peça um patins. Eu, olha aí. Ai, que absurdo. Pra evitar esse problema. Não patins? Ô, pai eu Everton. Acho que eu pidava o patins. Não patins, pai Everton. Eu não falo da minha vida. Paulinho, chega pra ti, porra. Paulinho, já quer surfar, Paulinho, já quer surfar. Cara. Mas o nome Paulinho. Do teu filho não é Paulinho, é cara. Francisco, é Francisco, né? Vai com o meu irmão. Ah, é. Eu tenho um irmão que é meio... Essa é a melhor história de todos. Meu irmão, um tempinho eu ia lá em casa, tava naquela manguaça, né? Agora ele mora em São Paulo, o Kiko. Vai chegar em São Paulo isso aí. Aí ele chegou, pai, João, tá legal. Cadê o Paulinho? Esse cara, mas não é Paulinho, é Francisco, não digo liga. Pau, Paulinho, aí ficou o tio, cara. O tio da criança. Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Por falar nisso, tava o Joãozinho e o Batatinha na igreja rezando o Pai Nosso. Que bonitinho. Quando chega a parte do pão nosso de cada dia, o Batatinha cochicha pro João. Agora a gente pediu logo o pão pra uma semana inteira. E o Joãozinho? Cala a boca, idiotão. A gente pede todos os dias que é pro pão vir sempre novinho e quentinho. Era Ilson, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Tomara que você tenha gostado de ouvir, assim como a valeu. Gente gostou de fazer esse programa. Voltaremos logo mais às 18 horas. Contamos novamente ao vivo com sua audiência. Eu não volto. Duas da tarde. Tchau, valeu. Bom,